comunicado. Há um comunicado que é claro sobre a posição do município. No comunicado não digo neste momento o que é que continuaremos esta luta não acabou agora, mas sem dúvida nenhuma que está no comunicado e que continuo a dizer, porque acho que fomos usados, porque houve uma falsa negociação, quando as pessoas já tinham decidido tudo e fizeram-nos perder um conjunto. O tempo é precioso, o tempo é dinheiro, como dizem os ingleses, time is money, e que nos fizeram quando já tinham tudo decidido, e por isso senti-me usado, como sentiram os diretores e as comunidades educativas. E toda esta agregação vem contra o arrepio de todas as regras, de todas, do sentir das comunidades escolares, e há uma pessoa que é responsável, que nos usou, e essa pessoa é o ex-diretor regional da educação, da doutora Cristina Oliveira. Cristina Oliveira, é o responsável por essa situação, porque a proposta é dela, para o seu secretário de Estado, e por isso eu lamento que ela nos tenha usado para atingir determinados desígnios, e tenho a certeza que não é para a qualidade educativa que é feito este mega agrupamento. É feito o arrepio de tudo contra ainda outra situação. É que não conheço nenhuma situação, poderá haver, mas não conheço em nenhum concelho que houvesse a junção de 5 mega-agrupamentos. E isto é uma vergonha, porque foi ao arrepio também do projeto educativo local, que foi, é ao arrepio de tudo e de todos. Eu penso que o processo ainda não está parado. Estou, neste momento, reuni com os diretores, tomamos algumas posições que ainda não vou tornar públicas, mas esta é uma luta que continuará, porque continuamos a achar, mas já há pessoas que serão responsabilidades no futuro deste prejuízo educativo para o Conselho de Oliveira do Hospital, na área dos alunos, na área dos encarregados de educação, nas áreas dos professores e nas áreas dos funcionários.